Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, compadre. Bem-vindo ao nosso Café Brasil, um lugarzinho para aquela pausa da correria, sabe como é, né? Meu nome é Luciano Pires e hoje eu vou contar para você a história de uns brasileiros geniais. José Luiz Calazans e Severino Rangel de Carvalho, você nunca ouviu falar neles, né? Mas e de Jararaca e Ratinho? Compadre, como vai você, homem? Há muito tempo que eu não vou no povoado. Como vai as construções lá? Vai ver que maravilha a construção ali, o progresso dali. Vai ver que construção. Olha, estão construindo tão ligeiro que outro dia passei num terreno, eram 8 horas da manhã, tinha 4 homens trabalhando. Quer dizer, 2 trabalhavam e 2 olhavam. Bom, esse que só olha é engenheiro. Imagina que eu passei às 8 horas, quando eu voltei, a meio-dia já tinha um prédio com 10 andares pronto e uma porção de tabuleta. Aluga-se, aluga-se, aluga-se. Mas que mentira danada, construindo ligeiro, estão construindo na minha terra. Outro dia eu cheguei lá, eram 6 horas da manhã, olhei num campo assim, tava só o engenheiro para construir um prédio. Ele nem planta tinha na mão ainda, depois é que abaixou, se arrancou uma planta. 6 horas da manhã, eu fui em casa, quando eu voltei, às 7 horas da manhã, com diferença de 1 hora para construir prédio, já tinha 2 oficiais de justiça na porta do prédio para fazer despejo, que uma família 2 meses não pagava aluguel. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Eu não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Jararaca e Ratinho. Os textos para esse programa foram retirados de publicações feitas por Jairo Severiano e Sônia Maria Calazans Rodrigues na internet. Barraca da Fumaça, 5 do mês que passa e do ano que trespassa. Essa data surreal, parte do absurdo calendário da dupla caipira Jararaca e Ratinho, é apenas um dos muitos trocadilhos e gags humorísticas com que presentearam milhares de fãs que riram de suas pantomimas. Seja na TV, no rádio ou num auditório de teatro, eles foram imbatíveis. Ô, compadre, continua a história do progresso. Ah, eu te disse que o progresso é uma coisa medonha, mas o que vale a pena ali é as barbearias. Barbearia. É, tu chega numa barbearia, se senta na portranca, o barbeiro vem e pendura logo uma latinha no pescoço, sabe? Pendura uma latinha no pescoço pra quê? Pra parar o sangue dos cortes que tu leva. Barbaridade, isso não é nada. Barbearia tem agora na minha terra, rapaz. É barbearia sangue e areia, sabe? Barbearia Bossa Nova, é de um espanhol, sabe? É, você se senta na portranca também, ele vai fazendo a tua barba, tem uma canequinha com água, de quando em vez te dá um gole. Pra quê? Pra ver se o pescoço tá vazando. É fantástico. O humor de Jararaca e Ratinho, que já tem 40, 50, 60, quase 70 anos de idade. José Luiz Calazans, o Jararaca, nasceu em Maceió no dia 19 de setembro de 1896. Junto de seus pais e irmão, viveu uma infância alegre, sem se distanciar das agruras do povo nordestino, com forte influência de música local e das festas populares, como os fandangos, reisados e pastoris. Em seus tempos de rapaz, participava de serenatas que duravam dias e dias pelo Rio São Francisco afora, nas noites de luar. Formou um grupo de teatro, levando a peça Seu Mafunfa a várias cidades ribeirinhas, estreando no papel de um criador de porcos. Em certa época, foi fiscal da recebedoria de rendas. Espingarda, pá, pá, pá, pá, faca de ponta, tá, tá, tá, tá. Espingarda, pá, pá, pá, pá, faca de ponta, tá, tá, tá, tá. Espingarda, pá, pá, pá, pá, faca de ponta, tá, tá, tá, tá. Espingarda, pá, pá, pá, pá, faca de ponta, tá, tá, tá, tá. Jacarecica, ponta verde, morro grosso, levada, cambona em poço, bebedouro, Jaraguá. Oi, coqueiro seco do outro lado da lagoa, se atravessa na canoa, lamarão é no pilar. Oi, minha espingarda tem a boca envenenada, de matar onça pintada, caetituta, manduá. Oi, eu dei um tiro na cabeça da guariba, que a bala passou por riba, matou 2 maracajá, espingarda. Pá, pá, pá, pá, faca de ponta, tá, tá, tá, tá. Espingarda, pá, pá, pá, pá, faca de ponta. Espingarda, pá, pá, pá, pá, faca. está ouvindo Espingarda Pá, um dos maiores e primeiros sucessos da dupla. Severino Rangel de Carvalho, o Ratinho, era muito introvertido. Não falava muito do passado e deixou poucos registros de sua vida. Nasceu em Itabaiana, na Paraíba, em 13 de abril de 1896. Foi criado por um casal de tios, grandes incentivadores de sua aprendizagem musical. Teve alguns mestres de música e ainda menino tocava na banda local. Tinha um profundo amor por essa atividade e nos tempos da velhice fundou uma banda para tocar nas festas beneficentes para a Igreja de Santa Teresinha em Caxias. Organizou também em Caxias, durante 21 anos seguidos, a festa do Círio de Nazaré, similar àquela que viu 18 vezes em Belém do Pará, muitas em dupla com Jararaca. Muito agradecido. Nós não merecemos tantas altercatas, mas... Mas tu faz o que é de novo, né? Nada, tá tudo bem. Tudo lindo. Tudo legal. Ah, não, quer dizer, tudo não está, sabe? Que eu, imagina que eu tenho 9 sobrinhas. Ih, rapaz. 9 sobrinhas, todas 9 solteironas, é brincadeira isso? A mais nova já tá com 48 anos. Deixa você. Tá encruada. 9 moças dentro de casa sem casar num tempo de calor desse, não. É brincadeira? É uma coisa... É um tarde, toma banho, Joana, te lava Maria, é uma coisa. Calor desse é uma coisa. Também elas não sabem nem namorar, como é que vai casar? Só namora com cacheiro viajante, como é que pode? Espera, o que tem o cacheiro viajante? Cacheiro viajante não dá tempo pra casar, hein? Ele só chega, apresenta as amostras e cai fora logo, né? Tá bom, isso é outra coisa diferente, você não me disse nada. Não há jeito de casar, não há jeito. Até o meu irmão botou um anúncio no jornal dizendo quem casar com uma das minhas filhas leva 2 de quebra, nem assim arranjou nada. Não vou, quem é que vai te embora? E teus parentes, não me diz nada. Ah, meus parentes. Ah, meu tio é promotor. Mentira, autoridade, promotor? Que autoridade. Não, promotor é autoridade. Promotor, você não sabe o que é promotor? Não, o que é? Ele tem um automóvel arrebentado, todo dinheiro que ele arranja é promotor pra consertar aquele troço. Agora que eu tô sabendo, você não explica. Agora tem um que abriu uma loja de joia. Ah, tá rico, né? E rico de quê? Abriu loja de joia, tá rico. Tá preso. Preso? É, abriu de noite pra roubar. Não brinca, mas não brinca que o meu irmão mais velho é tabelião. Ih, rapaz, tabelião. Tá cheio do dinheiro. Que dinheiro, onde é que ele vai ver dinheiro? Mano, tabelião dá dinheiro, tem uma prejuízo coisa. Danado, tabelião. Tu não sabe o que é tabelião? Não. Ele faz a tabela de manhã, de tarde, joga tudo no leão. É negócio de jogo. Mas será? Eu tô pensando que é outro. Mas você me atrapalha, você é um homem velho e ainda não sabe essas coisas. Isso é outra coisa diferente. Ora, mas sim, senhor. Agora que o teu tio levou uma surra. Qual é? Ah, meu tio levou uma surra porque ele tinha um armazém de secos e úmidos. Eu sei. Que era secos e molhados, ele andou enxugando aquele negócio. Agora ficou só úmido. Ficou úmido, secos e úmido, mas ele agora... Não pôde mais negociar porque o pessoal começou a brigar e tá. Ele então agora tá vendendo na rua. Anda com um cesto vendendo na rua, sabe? Vendendo o quê? Vendendo, às vezes é manga, laranja, abacaxi. Agora tá vendendo essa atrapalhada, sabe? É uva e ovo gritando pelo meio da rua. Outro dia apanhou de uma senhora de preto que ia passando perto dele. Ele gritou, ovo e uva boa. A origem dos apelidos de Jararaca e Ratinho tem a ver com seus talentos. Jararaca recebeu seu codinome após apelidar um comerciante amigo de Cobrinha. O Cobrinha deu troco e ficou Jararaca por resto da vida. Severino, ou melhor, Ratinho, só vivia cantando o samba Rato Rato. Daí, para o apelido pegar, foi um pulo. Excursionaram pelo interior do Brasil, anunciados em serviços de alto-falantes. O rádio, apesar de inaugurado no Brasil em 1923, funcionava sem anunciantes, só para um seleto público de assinantes. Essa mídia só viria a deslanchar a partir de 1930, quando foram regulamentados os anúncios publicitários. As habilidades da dupla eram inquestionáveis. Jararaca, além de bom violonista, era um emérito letrista, recorrendo aos motivos e refrões do Nordeste para a construção dos seus números. Ratinho, além de compositor de choros, é dele a filosófica Saxofone por que choras. Se destacava dos demais saxofonistas pela habilidade em sustentar a mesma nota, num fôlego que encantava quem o ouvia e o celebrizava pela sua intimidade com o sax soprano. Música. ouvindo Saxofone Porque Choras, a composição de Ratinho, que acabou se transformando num dos grandes clássicos da música popular brasileira. Jararaca e Ratinho permaneceram juntos e começaram a compor em 1927. No total, foram mais de 200 canções creditadas à dupla. Estreia no Teatro Santa Helena em São Paulo, uma vitoriosa carreira que só viria a ser interrompida pela morte de Ratinho em 72. A aclamação popular veio com as emboladas Espingarda Pá e Sapo no Saco. E era o sapo dentro do saco, e o sapo dentro, e o sapo fazendo pato, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o sapo dentro, e o sapo fazendo pato, e o papo fazendo vento. Eu agora vou falar é desse noivo Zé Perneta, que era vesgo de uma perna e do moeira maneta. A noiva fazia mala, ele fazia maleta. A noiva tocava trompa, ele tocava trombeta. O sapo dentro do saco, e o sapo dentro, e o sapo fazendo pato, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o sapo dentro, e o sapo fazendo pato, e o papo fazendo vento. Ele escrevia de lápis e a noiva de caneta. A noiva cortava vara, ele cortava vareta. Ela dormia no carro e o noivo na carreta. Ele fazia carinho, ela fazia careta. Sapo dentro do saco, sapo, sapo dentro. A estreia de Jararaca e Ratinho nas ondas radiofônicas se deu em 1939 na rádio Mairink Veiga. Interpretavam tipos de caipira recém-chegados à cidade grande e assim contribuíram para o registro do código de costumes daquela época. Intercalados, executavam rojões e polcas. Meses depois, convidados pela Rádio Nacional, se integraram ao elenco da empresa e atingiram a surpreendente marca de 10 anos como líderes de audiência. A Lira de Chopotó, programa estrelado por eles em 1950, foi um dos pontos altos da carreira. Ratinho roía as notas no seu sax soprano e interpretava Matusquela. O violeiro Ofídio Jararaca ia de mestre Filó, regente e apresentador. Os músicos faziam parte da orquestra da rádio. Durante 3 anos, nas noites de domingo, foram reis e chegavam a quase todos os lares do país. Obrigado, minha gente. Obrigado, aí, compadre, continuando com o progresso de lá, vou te dizer que tu te lembra daquele terreiro quando tu passa para a esquerda, vira para outro lado, atravessa, larga no muro, quebra de lá. Quando tu vai para aquele que chega lá em cima do morro... Como ali pertinho da fazenda do velho Eustáquio, passando para lá, vindo para cá. Quem vai, não vem. Quem vem, vai. Isso. Subindo. De cima você avista para baixo. De baixo, avista para cima. Quando você chega em cima, avista a fazenda do Carrijo, lá embaixo. É. Ah, não sei onde é, não. Rapaz, olha, ali na baixada fizeram uma torre tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, a torre é tão alta, que outro dia o filho do Licurgo, aquele pedreiro, pegou o meninozinho com 2 anos, levou lá pra cima da torre, veio uma ventania, o menino escapuliu, chegou embaixo com a cabeça toda branca, ficou velho no meio do caminho. Barbaridade, barbaridade, barbaridade. Torre fizeram na minha terra, menino. Fizeram uma torre tão alta na minha terra que eu tenho visto torre alta, mas torre alta com aquela torre alta, nunca vi torre tão alta. A torre é tão alta que outro dia tiveram que envergar a ponta da torre pra baixo. Pra quê? Pra quê? Pra lua poder passar que tava enganchada. Meu. E agora, compadre, mais um pouquinho de música pro pessoal. Então vou tocar outro chorinho da minha autoria, Colegas da Lira. O programa Lira de Chopotó só viria a ser interrompido em 1964, quando Jararaca foi demitido por motivos políticos da rádio. Era amigo de Luiz Carlos Prestes. A partir daí, a dupla entrou num período de ostracismo, fazendo turnês esporádicas e participando ocasionalmente de programas de TV, como Balança Mas Não Cai, Mr. Show e Moacir Franco Show. A música nordestina já vinha definhando em termos de mídia desde o surgimento da bossa nova e do rock and roll, em meados dos anos 50. Ficaram relegados ao ciclo de festejos juninos. Em 8 de setembro de 1972, a dupla caipira pioneira do humorismo no rádio sofre um duro golpe. A perda de Ratinho. Morreu pobre. Morava numa humilde casa em Caxias, no Rio de Janeiro. ao lado da casa de seu parceiro. Jararaca ainda veria um último sucesso seu após o sumiço de Ratinho, Do Pilar, que Tom Jobim transformou em O Boto, sucesso de seu álbum Urubu, de 1976. Naquele mesmo ano, foi chamado para participar do programa Chico City para o papel do Coronel Sucuri. No dia 25 de julho, é internado para fazer uma operação no olho direito, tendo logo depois complicações cardiovasculares. Jararaca faleceu no dia 9 de setembro de 1977. Muito obrigado, compadre. É, muito obrigado, mas eu vou te dizer, lá tá tudo muito bom. Mas olha, o meu cunhado faz sempre envergonha comigo, sempre ele me envergonha. Outro dia nós íamos viajando para São Paulo, ele ia junto de mim. Aí chegou quando todos disse, cadê seu bilhete? Ele disse, eu não tenho não. Ele disse, então você não pode viajar aqui, não tem sem bilhete. Ele disse, eu não tenho bilhete, então vai saltar. Disse, não dou bilhete nem saco. Adiante começou a mesma agonia. Então quando todos disse, olha, na primeira estação que eu chegar a você sem bilhete, você vai apanhar. Adiante, cadê seu bilhete? Não tem. Cadê seu bilhete? Não tem. O condutor não conversou. Bah! No pescoço dele. Deu no pescoço. Ele diz, ah, adiante, você vai apanhar. Encontrar sem bilhete, adianta a mesma agonia. Cadê o bilhete? Não tem. Cadê o bilhete? Não tem. Pá! Ele toma o pescoção. Ele foi apanhando até Barra do Piraí. Quando nós chegamos em Cruzeiro, rapaz, ele saltou na frente para tomar um café. Ele saltou logo, hein? Aí ele encontrou um amigo dele. Ô, Janjão, você por aqui? Você vai viajando? Ele disse, eu vou. Eu disse, onde é que você vai? Ele disse, se meu pescoço aguentar, eu vou até São Paulo. Menino, mas que pescoço forte. É, eu conheci um assim que ia até o Rio Grande do Sul. Agora recebi carta lá do sertão, sabe? É, as minhas irmãs é tudo letra O. Mentira, rapaz. Tudo letra O, então? Minhas irmãs são letra O. Funcionária alta? Funcionária de onde? Ah, letra O. Nada, tudo. Nem funciona. Funcionária... É Olália, é Odócia e Eugênia. Bom, e teu cunhado aquele... Ah, o meu cunhado morreu. Mentira, sabe? Gente que nunca morreu tá morrendo. Pois é, coitado, morreu. Morreu de quê? Homem, não sei, ele pegou no sono, quando acordou tava morto. ciúme, morreu de ciúme. Ele tinha um ciúme da mulher que nem podia morrer, sabe? Era preciso a minha irmã abraçada com ele, só dizia, meu filho, morra tranquilo, morra satisfeito que eu vou botar luto perpétuo. E botou? Botou, casou com um criolinho. Apesar de não terem sido pioneiros como dupla caipira nos palcos brasileiros, Jararaca e Ratinho foram os primeiros a adaptar a forma de dupla caipira sulista, então muito em voga, ao conteúdo de música e humor nordestino, graças às habilidades e vivências individuais. Foi a dupla que se manteve por mais tempo, 45 anos, de 1927 a 1972. A última apresentação da dupla se deu numa visita à penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, pouco antes da morte de Ratinho. Em consequência do sucesso de Jararaca e Ratinho como humoristas de rádio, é a obra falada que predomina em sua discografia. O aproveitamento desse material em disco proporcionava ao público de seus programas a oportunidade de ouvir novamente e quantas vezes desejasse as melhores piadas. Para essas gravações, usava-se geralmente o mesmo esquema. 2 minutos e pouco de diálogo, seguidos de 1 minuto de música cantada, emboladas, cocos e outras. Ou então instrumental, como polcas, choros e mais algumas. Jararaca, mais letrista do que compositor, preferia os temas humorísticos, embora com algumas incursões no gênero romântico. Fazia, para o meio do ano, cocos, emboladas e sambinhas sertanejos na linha caipira nordestina. E para o carnaval, marchinhas, sambas e batucadas. Em ambos os terrenos, o humor era reforçado com dose de malícia e nonsense, e uma fantástica capacidade de brincar com as palavras. Ratinho, ao contrário, compôs diversas peças instrumentais, valsas, polcas, choros, o que se justifica pelo fato de ser ele mesmo um autêntico chorão. Musicou também muitas letras de seu companheiro de dupla e algumas de outros parceiros. Aqui no fundo você está ouvindo Vera, de Ratinho. Do estribilho da música Do Pilá, nasceram a canção Boto, gravada por Elis Regina, Tom Jobim e Miúcha, e a parceria Jararaca e Antônio Carlos Jobim. Da ontem vim de lá do Pilá, da ontem vim de lá do Pilá, já tô com vontade de ir por aí. ontem vim de lá do Pilá, ontem vim de lá do Pilá, com vontade de ir por aí. Em 1937, quando apresentava a peça Meu Pai é Meu Filho no Teatro Olímpia, na Praça Tiradentes, de repente Jararaca improvisou uma fala que fez o público rir muito. Segundo Jararaca, foi a inspiração para a letra da imortal marchinha carnavalesca Mamãe Eu Quero, em parceria com Vicente Paiva. A propósito, é interessante salientar que a abertura dessa gravação foi improvisada, com a finalidade de alongar o fonograma, insuficiente para preencher a face do disco. Aquele vozeirão maternal que vocês vão ouvir agora, que dialoga com Jararaca, é de Almirante, que por acaso estava presente no estúdio. Mamãe, eu quero. Quer o quê, meu filho? Mamãe, eu quero ir para a avenida. Para quê, meu filho? Esse ano eu quero entrar nos cordões. Você vai entrar é na lenha, viu? Ih, minha mamãe tá assim me com flauta. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Coração, pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. Se piscar o olho, já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamá. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. As pequenas, mas daquele jeito, tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Por onde passaram, Jararaca e Ratinho deixaram seus nomes como uma marca, dimensionada principalmente no humor prodigioso de Jararaca e sua inteligência, memória e poder de improvisação privilegiados, bem como na rara habilidade musical de Ratinho e na sua performance ao saxofone. O contraste físico entre os dois e o achado na escolha dos nomes artísticos muito ajudaram na estruturação de toda essa mistura, que fez de Jararaca e Ratinho uma fórmula quase mágica, ao longo de toda a vida e mesmo depois da morte. E assim, lembrando a história de Jararaca e Ratinho, que o Café Brasil de hoje vai-se embora. Dá chupeta pro bebê não chorar. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção musical e produção de Cissa Camargo. E apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje tivemos um programa especial com Jararaca e Ratinho e um banho de cultura e humor brasileiros. Não sei se você conhecia essa dupla, mas vale a pena mergulhar na obra deles. É fascinante e genial para quem não se acomodar. E para terminar, nada de frases. Só Jararaca e Ratinho. Obrigado, obrigado. Aqui fica o nosso abraço do compadre Jararaca. E do compadre Ratinho. E até breve, se Deus quiser. Até logo. Boa noite, boa noite. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.